careta de vários lados. É um ataque, eu vou dizer que careta. É você morrer de AIDS, depender de um baseado pra poder entrar no clima e dizer que faz. A ponte já tirou muitas vidas pra agradar. A malandragem é se drogando direto, como você conhece muitos que já foi pro cemitério. Pare de aprontar, só depende de você. É o presente melhor que a sua mãe pode ter. Um dia eu fui assim e vou te dar ideia das linhas tortas que eu andava. Agora eu ando em linha reta, olhando só pra frente, esquecendo do passado. Graças a Deus, pelo sangue de Jesus eu fui lavado, uma nova criatura. Eu me fiz em Cristo quem eu era, quem eu fui. Um testemunho vivo, santidade e obediência me faz vencedor. Deus odeia o pecado, mas amo o pecador. Tente uma nova vida, é só você acreditar. Ele cura, liberta e também quer te salvar. Traficante, matador, não importa o que tu seja, mudar a sua vida é o que Deus deseja. Pense melhor, na sua e meu irmão. Deus quer mudar e transformar seu coração. Te tirar da perdição, desse mundo maldito, cheio de ilusão. Te levar na fé com unção, pra te trazer libertação. Te levar na fé com unção, pra te trazer libertação, libertação, pra te trazer libertação. São meu irmão, não seja um derrotado. A sua vida já foi salva lá na cruz do Calvário. Religião não salva ninguém. Aí escuta o que eu te digo, o que salva você é a sua fé em Cristo. Ouça bem o que eu digo, preste atenção na proposta. Quer viver com Jesus ou quer morrer nas drogas? Sair daqui pra outro mundo, um paraíso eterno, viver no mundo do crime ou ir para o inferno? A escolha é sua. Você pode pensar, sua cabeça é quem decide. Você pode optar e que caia por terra essa dúvida maldita. Receba agora o poder do Espírito Santo na tua vida. J sou eu, tô transformado. Deus quer te livrar da lama e te salvar do pecado. J sou eu, tô transformado. Deus quer te livrar da lama e te salvar do pecado. Pense melhor, na sua e meu irmão. Deus quer mudar e transformar seu coração. Te tirar da perdição, desse mundo maldito, cheio de ilusão. Levar na fé com unção, pra te trazer libertação. Te levar na fé com unção, pra te trazer libertação, libertação, pra te trazer libertação. São. Há 2000 anos atrás, um sangue foi derramado pela sua vida e pelos seus pecados. Foi cuspido, apedrejado e humilhado, pregos furando sua mão. Foi crucificado, amou o mundo de tal forma, deu seu único filho. E com certeza você não faria isso, não agradece nem a Deus pela sua vida. Te falam de Jesus, você critica e xinga. Ingratidão essa sua. É bom saber que ele te amava mesmo antes de você nascer. Desde o ventre da sua mãe ele já te livrava das ciladas do inimigo, ele já te guardava. A hora certa é agora, arrependa de tudo. A última volta do ponteiro não pode dar nem um minuto. Vencedor você vai ser, é só renunciar às coisas do mundo e a Cristo aceitar. A mudança é interior, isso eu posso afirmar. Terno e gravata não podem te salvar. Sua santidade é quem vai determinar se você vai pro céu ou pro inferno. Quem mal que você está passando eu não posso te falar, mas o Senhor pode e quer te libertar. E quer te libertar. E quer te libertar. Pense melhor, na sua e meu irmão. Deus quer mudar e transformar seu coração. Te tirar da perdição, desse mundo maldito, cheio de ilusão. Te levar na fé com unção, pra te trazer libertação. Te levar na fé com unção, pra te trazer libertação, libertação, pra te trazer libertação. São. E que atinge o efeito esperado.